nacional. É a paz que não praticam neste país desigual. Nada fazem, nada sabem, nada a declarar. É um fator a mais, já tá pra nos matar. Sentimento hipócrita de nacionalismo. Só amam a nação por interesse, ridículos. Nada a declarar, sabemos, ninguém explica. Séculos, anos, a mentira é infinita. O dinheiro é a lei, motivos pra maldades. O justo vira injusto, mentira vira verdade. Muitos iludidos não entendem o que se passa. Vegetam suas vidas, incomodam como praga. Pelos campos, em busca de mudança na cabeça dos manos. Escute bem, analise bem, reflita bem. Seu agir antes de pensar resulta em mal pra alguém. A vida não é só balada na madrugada. Quando bota na balança, não conquistou nada. É tempo pra plantar, pra regar e enfim colher. Não deixe que a semente morra dentro de você. Semeie a verdade em qualquer situação, ó. Desenrola o jogo, mude sua opinião. Curta bem as rosas, sempre ligeiro com espinhos. Os tropeços são normais, só não desvie do caminho. Tem que ser guerreiro, tem que ser verdadeiro.